trazemos comida e bebida, pedindo que Deus faça transformação no nosso trabalho, na luta sofrida, em fonte de vida, realização. No altar, ó Deus, no corpo do libertador, o fruto do nosso trabalho, a vida do trabalhador. Jesus diz que o homem colheu com fartura, fez grande celeiro onde tudo ajuntou, não quis partilhar com seus operários.